no controle. 119.8. 119.8, azul 2796. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem. Suba via saída Aron, para o voo 1970. Para o 1970, pode curvar já à direita na Aron, tinha sido instruído a manter até 2500. Autorizado subir via o azul 2796. Via 2796. No 095, siga via Juliette Alfa, chame quando no ponto de espera até que chegou. Juliette Alfa, quando espera, Golf chama Gol no 095. LA Comandante. 32796, voz direto do Recife. Aguardo. Aguardo. Azul 271, meu autorizado direto ao Recife. Recife 271. Salvador Agora não, espera, 95, ponto de espera. 2-2, pronto. Salvador Agora 095, ponto de espera. 2-2, pronto. Bono 095 está autorizado, decolada 28, vento 280 graus, 05 nós. Além de decolar 28, Bono 095. Da 3179 autorizado, pushback, acionamento Chemtex. Autorizado, rapaziada, boa tarde, da 3179. Baixa na 63 no 2.4. Autorizado, Recife, nível 350. Decola da pista 10. Corrigindo, decola da pista 28. Mantém pronto até 2500 pés após curva direita no perfil da saída Arão, após Arão direto. Controle 119.8, transponda 5122. 095, decolada ao 52, chame o controle Salvador, 198, boa viagem. 198, boa, 095, boa. Controle Salvador, boa noite, 095, passando 1600. Tá, curva na direita, desvios, perfeita informações. Bom, José Mestre, contato na Lerna da Colar, se você sair da Eleva, 1 no Bravo para o nível de voo 360. Contato Salvador, boa noite, 095, passando 2100 agora. Tá na proa 290 por 15 milhas, devido às informações. Voo 1095, confirme com o retrocontor. Agora 5/5. Está autorizado desvio, após desvio, autorizado direto de telefone. Voo 1095, liberação mesmo de voo 360. Sabe 360. Taxi 3179, POB 173, alternando a Galeão com 3 áreas. 3179, siga via Juliette Alfa até o ponto de espera do Taxi Golf, quando lá 2895, ajuste na 04, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, chega no final da 104, ajuste 3179. Tá pronto com a antena da... Perdão. Então, 3179 tem a gente, está autorizado. Decolada a 28, o vento é 240 graus, 04 nós. Aí decola a pista 2285, agora centro Recife, no 28.8, alterno 1, 26.0. 281, 260. Salvador, 3179. Então, 3179, controle. É, vai ser necessário a proa 220 para evitar formações. Autorizado, desvio de informação, proa 220, tanto 3179, apenas informa por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Copiado, após desvio, foi 3 luzes. Excelente, após desvios, a gente tem representação no radar em cima de Leda, uma grande formação, vai ser necessário depois um desvio mais à direita, mas eu informo, senhor. Azul 2796, serviço radar encerrado, 62 milhas, Nordeste de Salvador, sou para o nível de voo 170, chama agora o controle Aracaju, 120.3. 3-1-1 na formação Romeu, destino 200. Confere o controle, Salvador. 3-1-1 na formação Romeu, destino 200. 3-1-1 no controle, Salvador. Aciona identificação. Terça via chegada e pit para o nível de voo 080. Ajuste altímetro no 015. Pit 080. Salvador, tá 3179. Tá 3179, controle. Também te transformação, vai ser necessário manter essa proa 235, aproximadamente 40 milhas, e depois consegue voar Mótiva. Tram 3179, se tiver condições da presença, autorizado direto Mótiva. Afirmativo, na presente não tem condições, mas 40 milhas eu consigo. Certo, então vai manter a proa 235 por 40 milhas após direto Mótiva. Afirmativo, muito obrigado. Uno 62, 3,50, Sierra Bravo, Mike Oscar. Copiado. O Oceano 312, táxi aprovado. E a faixa principal, Juliette e Alfa. Até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 015, agora acabou de mudar no 015. No ponto de espera da pista 28. Quando pronto, chame torre na frequência 118 decimal 95, Oceano M3, 12. Tram 3179, conforme instruções do centro Recife, sube, mantendo o nível do voo 3240 devido a tráfego. Subi para 3140 e o Hester, não confio. Subi, mantenha o nível de voo 240 devido a tráfego. Então, ok, 240, restrito, Tram 3179. Correto. 304, bom dia. Para Brasília, eu tenho aprovado o nível de voo 380. A informação acabou de mudar, a informação em curso é Vitor. O senhor está pronto para cópia? Estou pronto para cópia. Tram 3304, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu. Via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 380. Saída Elefa 1 Alfa, pista em uso 28. Transponder 5135, frequência do controle Salvador, 119.8, Tram 3304. Autorizado nível 380 para Brasília, via Pesulo 17, levada 28, até Elefa 1 Alfa, mantida após 119.8. E o transponder 5135, Tram 3304, posição 62. Correto, posicionamento Tram 3304, portão 62, eu chamo pronto para o pushback acionamento. Olá. 3179, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterne 123, décima 8. Rincona, décima 5, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4299, está autorizado decolada 28, vento 190 graus 07 nós. Cometa 64, contato radar 70 milhas, nordeste de Salvador. Está presente o Prodianto para a chegada e pitch, altímetro no 05, reposto inicial de descida. Afirmativo. Livre, portão 62, 83304, chame pronto o táxi. Chamar para o táxi, 3304. Afirmativo 1, Luz ALF, sexo e pitch, 28. Após o feed, vou na prova do ferramenta 363, o Cometa 64. Bem, já acabou de prosseguir para o final do procedimento ILS Zulu, pista 28, o Cometa. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Rua Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via, redação, voo 1, transição ótima para o nível de voo 320. Se a gente está presente, voando à esquerda via. Liga o Guardião 01. Gol 2171 está autorizado a final do procedimento ILSXO e pista 28, desça para 2500 pés, estudo servido 363, reporte estabilizado. Autorizado, 2500 na descida, após o 363, reportará estabilizado, gol 2171. Siga, senhor. Confirma o vento, por gentileza. Gol de 190 graus com 159. Olha a decolada, pista 190. Sujeito ao tráfego, senhor. O que o senhor usa agora é 28. É, vai decolar com vento de... É, vai dar na mesma. Quase vai virar os travéis aí. Sim. E pela biruta está predominante a operação na pista 10. Paciente, então por gentileza, o senhor vai decolar da pista 28 ou vai solicitar a pista 10 sujeito ao tráfego? Não, não. A gente vai decolar da que for mais rápido. Da que for mais rápido, em uso a 28. Então nós vamos para 28. Perfeitamente, temos um Airbus da Oceania decolando da 28, táxi a baixa altura, via 17 e aguarde para iniciar a decolagem. Cometa 64, desça para 4.000 pés, altímetro 1015. 4.000 pés, 1.015. 1.05, livre decolagem, 1.7, vento 1.90 graus, 1.09. Livre decolagem para o sul, guardião 05. Oceania 6312, decolado, aos 1.4, controle 1980, boa viagem. 1.980, boa. Ah, gol 2171. Oceania 6311 está autorizado ao final do procedimento do ILSXE pista 28. Desça para 2500 pés. Altímetro 1.05, da presente foi na prova do servidor 363. Reposto estabilizado. 6311 está autorizado 2000 pés. Final do procedimento ILS, confirme, é o Whisky ou o Zulu da 28? ILS X-Ray 28. Ok, vamos esperar então, porque no artista é o Zulu. Já vamos solicitar novamente a mudança no atrizador. Controle Salvador, Oceaner 63 na Aron. Oceaner 63 contato radar na decolagem, sobre a via saída da Aron para o nível de voo 350. 350 na Aron, 6302. É, continue na aproximação. Já viste o campo? Sabe bom. Ok, voo 2171. Pouso autorizado na 28. O vento é 200 graus, 10 nós e o ajuste no 015. Livre pouso 1015, gol 2171. A última informação que temos é que a pista está molhada, ok? Fique atento. Molhada e escorregadia. Gente, molhada e escorregadia, gol 2171. Foi Salvador, o Guardião está na região do Abaeté. Gosto de falar essa ponta. Ok, Guardião 05, sua decolagem faz 14. Chame o controle. Em 19.8 ao atingir o litoral. 19.8, Guardião 05. 240-250. Suba para o nível de voo 160. Tá, 160. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, controle. Decolou de Salvador, está ingressando no litoral aqui de Itapuã. Já está fazendo as avaliações aqui para fazer resgate, salvamentos aqui na região de Salvador, devido à grande forte chuva. 7, Guardião 05, mantém a escuta do controle. Mantém a escuta, 05. Controle Salvador, bom dia, 3896, controle Salvador, aqui na identificação, desça até o nível de voo 170 na chegada TPIP 1. Agente 170 TPIP 1, 73895. Correto. Estamos aqui no 3304. Chefe, mantenha ataque líquido. Mantenha aqui no 3304. Libere na Charles, próximo à esquerda. E chame o Solon 219. Chame 219, o 2171. 328-63-311. Chame 6311, chame Torre 118, decimal 95. 6295-631. Salvadora, chame 6311-37. Chané 6311, informo chuva moderada sobre o campo, pista molhada e escorregadia. O ajuste no 015, aguarde autorização de pouso e reporte avistando o campo. Gente, informar avistando 6311. Para informação, teto estimado em torno de 1000 pés. Gente, 6311. A chuva está no meio da pista e tem uma turbulênciazinha. Leve no cruzamento da cabeceira, bem leve, turbulências, mas assim, a primeira metade da pista ainda estava seca. Ok, obrigado, gol. Oceaner 6319, copiou? Afirmo, 6319, obrigado. Chegou 2171, desvão na casa. Bom dia, gol 2171, contorno baixo, portão 10. Pode ser, está bem tarde, portão 10, gol 2171. Azul 4299, após o desvio, está autorizado voar na proa de Papa Uniforme Kilo Mike India. Papa Uniforme Kilo Mike India. via Fux? Correto, está autorizada a ascensão nível de voo, subida para o nível voo 320, azul 4299. 320 para o azul 4299, só confirmando que o tráfego da nossa pista agora? Afirmo. Tráfego agora à posição de 9 horas, 8 milhas, rumo nordeste. Passando no voo 180, em descida para o voo 170, Airbus 321. Controle está presente novamente, ganho de desvio à esquerda para o 080 por 20 milhas. Central está 3896. Autorizado desvio, desça para o nível de voo 050. Tráfego agora posição de 9 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, passando no 160, recepção 320, Embraer 190. Gente, descendo para o 050, autorizaria pro aqui, Oprim, senhor. É a Oprim, está bem livre aqui das formações. Autorizado, Oprim, o TAM 3896. Ok, bom, obrigado. Lava o Papa, carne de aosta, controle. Papa Charlie de Oscar, reporte de Aldecida. Azul 4299, chama agora o Centro Recife. 125-1, alterne 123-8. Na 3304, autorizado alinhar e manter a 28. Alinhar e manter a 28, 3304. 312, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 125.45, uma boa, 63.12. Estiver na Delta, chama o sol 1219. Delta, 6319. Cometa 64, ventilação para sequenciamento esquerda para a 195, limite Vanessa Pro por 20 milhas. Esquerda 195, limite 20 milhas. Leandro e pronto, 3304. Tem a posição, então 3304. Controle. Tem uma pro? Copiado que solicitou pros e fit, vai prosseguir para Pouso Salvador? Afirmo Charlie, India Oscar, autorizado voar na proa de... Foi inicialmente pro adianto o papapapá Charlie, India Oscar, reposta inicial descida. Anto, Alfa November Tango Oscar. Turutan 3304. Turutan 3304, aguarde para decolagem. Uma aeronave categoria Charlie na Alfa. A aeronave da Oceaner já está ingressando no pátio ali, é isso? É isso, devido ao Notan. É, a aeronave acaba de ingressar na Juliette, está autorizada a decolagem da 28, o vento é 190 graus 099. Iniciando Luciano 3, 304. Então 3896 vai haver alguma necessidade de desvio pela direita? Negativo, senhor. Do lado do 362 ali a gente tem uma formação, mas vai passar após ela. Gente, tem condições de voar agora na prova do servidor 362 após o servidor 363? Afirmativo. Gente, vou na prova do servidor 362, após o 362 está autorizado ao procedimento terminar o procedimento de LF que foi pista 28. Autorizado descida para 2500 pés, altímetro 105, tá 3896. Gente, mando 362, ajuste 10015, descendo para 2500. Correto. Salvador, UTAN 3304. UTAN 3304, contato radar na decolagem, suba. Via saída, eletrão no alto para o nível de voo 380. Via saída, solicita 340 final, pegou vento de cauda na decolagem da 28. Gente, copiado, usando 3304, confirmando solicitou o nível 340. 340 final e informa o vento de cauda na decolagem da 28. Gente, foi copiado. Aguarda autorização para o nível de voo 340. Onde está, Verão? Ah, ele tá variando muito, de través e um pouquinho de cauda, uns 5. Valeu, obrigado. Momento 64, desça para 3 no pés, direita proa 240, aguarde o vento final para a final do procedimento LS Zulu, pista 28. Direita 240, descendo para 3.000, graças. Tráfego agora em posição de 2 horas, 1 no 3 milhas, 1 no sudoeste, mantendo 3 no pé, Alfa 29. Gente, está 3896. Comenta 64, tráfego 2 horas, 1 no 3 milhas, rumo nordeste, passando 3.500 pés, descendo para 2.500 pés, ao Airbus 321. Comenta 64, retração para final do procedimento LS Zulu, pista 28, direita proa 310, reporta estabilizado. Direita 310, reportará. Realizado em 340 para Guarulhos, decolada pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda no perfil da saída Sambo 1, Lida, transição Motiva. Interceptando informes o 90. Conforme a nota do plano. Controle. controle Salvador 199 decimal 8, transponda 5152. Comenta 64, está autorizado aqui para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, autorizado a final LS Zulu, reporte estabilizado. Estabilizou, tá 3896. Tá 3896, chama em torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Com 12. Obrigado. Torre Salvador. Bom dia, até 3896, passando Sierra Victor 364. 3896, ciente, avista o campo? Negativo ainda. Informe o avistado mesmo, informe pista molhada e escorregadia. Foi reportada uma turbulência leve, aproximadamente 300 pés, na final da 28. Fique atento, informe o avistado o campo, o ajuste é no 0 no 5. Gente, informando a vista no campo, ajuste no 0 no 5, até 3896. Visão para o campo, TAN 3896, 700 pés. Teste, TAN 3896, está autorizado o pouso na 28. Venta 210 graus, 1-2 nós. Teste, autorizado o pouso na 28, TAN 3896. está livre táxi, via parte 3, chame na saída táxi aqui, luta 363. Corre 1-1-8-9-5. Som do Salvador, bom dia, até 396, zona sul. Bom dia, são 3896, dirige táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, dirigindo. Papo, Papa Charlie de Alfa, desça para 4 mil pés, altímetro 10-15. 4 mil, no carro, graças a Deus. Ah. 3896, de passagem, uma companhia, está saindo do Pátio. 3304, cruzando 230. Santo 3304, chama o centro Recife, 128.8, altérmico 126.0.2. Saíra 1-3-4-1, teto estimado 700 pés, pista molhada escorregadia, ajuste 1-0-1-5, turbulência leve na final da 2-8, na curta final, informe avistando o campo. Entrega 4-7, chamará avistando. 4-3-0. Cometa 64, avisou. O Cometa 64, autorizado pouso na 28, o vento, 190 graus 08 nós. 64, autorizado pouso na 28. O Copa 4 de Oscar, se deveria estar autorizado direto do servidor 361, para executar o procedimento LSX-Way completo. Sou 1-1-8-4, controle de Salvador, sem identificação, dessa via chegada Sanvo 1, para chegada Cepip 1, para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1-0-1-5. No solo aos 39. Libere na hotel, frequência livre ao estacionar. terminar, campeão. Guardião 05, controle. Guardião 05, controle. Dando Guardião 05, abaixa transferência para a torre. Guardando transferência, 05. Guardião 05, chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Guardião 05. Só para conhecimento do controle aí, a cidade na região do Guatemi ali está totalmente parada, tudo alagado, nenhum carro transita. Para informação geral. Muito grato pela informação, Guardião 05, composto. Na saída São Luno, Leda, transição Motiva. Interceptor uniforme Luno 0, base uniforme Luno 6, posso conforme rota.